Om Tat Sat. Nesse podcast vamos abordar o trabalho de Krishnamacharya no seu livro ainda Yoga Makaranda. Alguns pontos são abordados por Krishnamacharya de modo que se tornam importantes aqui numa breve abordagem, numa breve reflexão sobre esses pontos. No primeiro capítulo da introdução, ele vai falar sobre o porquê de se praticar Yoga Abhyasa. Abhyasa é a disciplina. Dentro da estrutura básica do Yoga, nós temos Vyasa e Vairagya, prática disciplinada, e o desapego, né? Desprendimento, a renúncia dos resultados da própria prática. Então ele vai colocar aqui alguns pontos interessantes, alguns pontos que são realmente que devem ser seguidos. Ele pergunta, ele apresenta algumas questões, o porquê de se praticar a disciplina. Por que seguir uma disciplina? Quais os resultados? O que pode ser realmente alcançado com essa disciplina? Qual a duração de uma prática? Como se conduzir? Né? Como você vai definir a estrutura de uma prática? O tempo dessa prática? E, talvez assim, o mais importante, por que ocorrem os benefícios? Né? Está se passando na prática para que haja benefícios, hajam efeitos nessa prática. Claro que se considerarmos esse ponto terapêutico apresentado por Yoga, Yoga Vyasa de Krishnamacharya, nós vamos entender que como terapeuta ou como uma abordagem terapêutica dada para a prática do Yoga, pela condução do Yoga no instrutor, ele deve saber, então, esses pontos, né, do que motiva os efeitos da prática. Né? Isso, na verdade, são várias questões apresentadas tanto por professores sérios que vão querer entender estas questões, como também pelos próprios alunos. Né? Não é algo, assim, que se passa a revelia, a não ser que realmente tanto o professor ou o aluno estejam pouco interessados ou pouco se importando com uma prática mais ampla, mais profunda do yoga. Krishnamacharya também coloca que a questão de negócios, mercado, não é uma questão assim tão importante. Isso não é uma questão inerente à busca didática do professor de yoga. A didática do professor de yoga deve ser simplesmente ensinar, certo? E não se preocupar tanto com o modismo, não se preocupar tanto com as questões mais triviais, né, do mercado do yoga, digamos assim. Então, o que ele inclusive coloca, né, que todas o campo de negócios que envolve o yoga acaba se tornando inclusive um obstáculo para o processo de transformação espiritual. Isso acaba envolvendo o professor e até mesmo o aluno num âmbito muito de mercado. De forma alguma isto é um problema, no sentido de que como um instrutor de yoga você deve ser bem remunerado, você deve ser realmente ter o seu valor, se valorizar, ok? Mas o ponto é, essa valorização virá com a sua qualificação, certo? A ideia de que, por exemplo, hoje em dia existe uma grande propagação de nomes, de pessoas, aqui no Brasil é uma coisa muito forte, certo? De professores que não têm na qualificação. Se você começa a analisar, observar, estudar esses sistemas ou esses estilos, muitos deles não têm nenhum vínculo, realmente nenhum vínculo com a questão espiritual ou até mesmo com a abordagem psicológica do yoga. Não passam de práticas voltadas ao corpo, ao ego, ao hedonismo, entende? Então, Krishnamacharya já critica esta postura, né? Uma questão até mesmo diz patética e doentia, né? De orientar a atitude de negócios para algo que não está ligado com a questão de mercado, certo? Porém, o que vai diferenciar um bom instrutor, um bom professor de yoga deste campo de mercado que surgem nomes a cada ano e se torna assim um ícone durante um período e depois desaparece, certo? Se for um sistema ou se for um estilo muito bem difundido, muito bem divulgado, pode até se tornar assim uma escola economicamente ou financeiramente bem sucedida. Nós temos aí casos, por exemplo, do De Rose. Falamos aqui de maneira realmente crítica, certo? De Rose é um grande exemplo desse trabalho de mercado do yoga, sem nenhuma fundamentação com essa responsabilidade espiritual. Porque o que Krishnamacharya coloca, trazendo aqui à tona toda a tradição do próprio Vaishnavismo, né, da tradição Vaishnava do Yoga, é a questão do Sanatana Dharma, ou as verdades espirituais, dentro daquilo que o instrutor de yoga tem como uma qualificação. Ou seja, o instrutor de yoga, ele vai ser um instrutor de yoga porque ele já é um instrutor de yoga, porque ele já tem essa qualificação. Entende? Mesmo que ele não venha a ter, se ele for uma pessoa dedicada, e ele tem o desejo de se tornar um bom professor de yoga, a dedicação dele pode dar esta guinada na sua vida, né? Ou seja, tudo indica yoga abhyasa, a disciplina. Uma pessoa que tenha isso já na sua natureza, ela vai ser disciplinada por natureza. Uma pessoa que não seja, ou não tenha esse seu dom, não tenha essa sua habilidade, certo? Não tenha, não seja do seu Dharma, mas se ela segue com disciplina, isso se insere na sua vida. E ela pode então ter as qualificações de um bom instrutor de yoga. Em resumo, isso significa disciplina, né? Nós falamos muito disso em aula, os principais trabalhos, as principais obras do yoga falam sobre isso, então não é nenhuma novidade. Dentro do campo da didática do yoga. Porque yoga não é a didática do yoga especificamente não é algo que você vai inserir. Entende? Não é uma questão que você insere, segue uma regra e pronto. Isso tem que ser transformado, isso tem que ser desenvolvido quase que no nível orgânico, entende? No sentido de que aquilo que está dentro de você vai se expressar na aula. Não é algo que você segue uma fórmula. Essa fórmula tem que ter sido inserida em você. E a fórmula é a disciplina e o desapego. Basicamente é isso, né? Então ele vai expor aqui que não se deve ter uma atitude trivial de expectativas imediatas dos benefícios em termos da prática do Yoga Vyasa, ou de adoração, ou mesmo de saudação ao sol, de canto de mantras. Nada disto pode ser traduzido, né, como uma atitude trivial, como uma atitude de mercado. Eu faço isso e estou esperando minha recompensa. Aí já entra vairagya, o desprendimento. Faça, siga a disciplina, até mesmo não só na sua prática pessoal, mas também na sua didática, a disciplina didática, a disciplina do ensinar o yoga, sem nenhuma expectativa pelo resultado imediato, né, pelo pagamento imediato, esses resultados imediatos. Yoga é um processo de autoconhecimento, yoga é um processo de autodesenvolvimento, yoga é um processo de autoaperfeiçoamento. Então é um valor muito mais sutil, muito mais profundo que você vai receber, entende? De compreensão da vida. Agora, claro que não é para desanimar ninguém, claro que o resultado material vem quando você coloca a ênfase no transcendente, a ênfase no ensino desta questão metafísica que está inserida no aluno. Quando você foca no objetivo final, não o objetivo intermediário, ou o objetivo da recompensa, ou o objetivo dos resultados, mas, final, o que o processo de yoga que eu estou ensinando está trazendo de benefícios para o aluno? O que isso está ajudando a desenvolver na consciência do aluno? É esse o foco. E quando se tem esse foco, o resultado é muito maior. O prazer, a satisfação é o grande pagamento. E claro, sendo esse o foco, isso vai se transmutar na matéria. Entende? Isso vai ser transmutado e materialmente você vai ter as suas condições. Nós temos ainda uma relação muito efêmera com a natureza material. E da mesma forma, nós temos uma relação um pouco doentia com a questão financeira, a questão matéria, a questão monetária, a questão moeda, a questão do dinheiro. Primeira coisa, temos que entender que o dinheiro não é material, o dinheiro é místico também. Dentro da tradição do yoga, isso é entendido como a manifestação de uma divindade chamada Lakshmi. E Lakshmi é uma deusa, conhecida como deusa da fortuna. Então, sempre que você atua com esse foco místico, com esse foco no campo da consciência espiritual, os resultados surgem na matéria naturalmente como uma retribuição de Lakshmi. Entende? Então, se você cumpre o seu Dharma, e se o seu Dharma é ser um instrutor de yoga, se o seu Dharma é atuar como um professor de yoga, os resultados virão como uma misericórdia, como uma bênção, como uma retribuição de Lakshmi, uma retribuição da deusa da fortuna. Então, esse é o ponto, entende? Não ficar desesperado, né, se promovendo ou até mesmo se submetendo a questões do mercado do yoga. O yoga, ele não está envolvido com questões políticas, mas ele envolve questões políticas. Ele não está envolvido em questões econômicas, mas ele inclui questões econômicas. Não está envolvido com questões mundanas, mas ele envolve, ele inclui as questões mundanas. Então, se você parte desses pontos que são incluídos pelo yoga para observar o yoga, vamos ter uma visão material, uma visão completamente equivocada do yoga. Mas se você parte para entender os aspectos externos da vida, política, ciência, o lado econômico da sua finalidade como instrutor de yoga, parte do princípio, da ideia ou do conceito de que você é um ser espiritual, da sua função como mediador, né, do conhecimento do yoga, para se entender o externo, a abordagem vai ser bem diferente, né? Você vai ter uma compreensão mais clara do que são esses meandros da natureza material. Então, o que Krishnamacharya deixa claro é que Yoga Abhyasa, a disciplina do Yoga, não é algo que deve conduzir a um negócio. A disciplina do Yoga não pode ser um negócio, como tem, vamos ser sinceros, Hot Yoga, Acro Yoga, Uni Yoga. Entende? Esse negócio do Yoga não é Yoga, isso é negócio, não é Yoga. Yoga, nós podemos aqui trazer, né, algumas colocações de Krishnamacharya também, em termos de vida plena. Né? Vida plena é você ter corpo saudável e energizado. Consciência plena é você ter consciência do que é esse corpo saudável e energizado, do que é a condição de equanimidade mental. E ele diz que existem alguns requerimentos, né? Na verdade, esses requerimentos se referem ao que é necessário para uma prática de yoga. Muito simples. Órgãos internos dos corpos, do corpo, órgãos dos sentidos, órgãos de ação, mente como um órgão interno que está ligado a todos os órgãos e sentimentos. A mente, então, é o rei de todos os órgãos. Então, observe. Você não precisa de muitas coisas. Você simplesmente precisa estar no corpo. O corpo é seu instrumento para a prática. É requerido, então, um corpo. E entender que nesse corpo existe uma mente. O corpo vai ser trabalhado com os asanas. A respiração, o foco, a meditação vai ser trabalhado na mente. Como nós falamos no último podcast, o foco, né, no Yoga Sutra, capítulo 2, verso 40, Sutra 47, vai dizer então que Ananta, a concentração mental no fluxo respiratório, conduz à perfeição do asana. Então, a mente deve ser direcionada. A disciplina que se pede aqui por Krishnamacharya em Yoga Abhyasa é justamente essa disciplina mental. Não deixar a mente fugir, focar a mente na respiração. Não deixar a mente fugir, focar a mente na vibração mântrica. Simples. A mente é responsável pelo prazer e pelo sofrimento. Para tal, é necessário harmonizar o corpo e a mente. A dualidade está na mente. Prazer, dor. Então, é necessário unir, harmonizar a mente e o corpo. Novamente, esse Sutra de Patanjali 2.47 trata sobre isso. Os métodos que buscam esse equilíbrio são encontrados em hospitais, em academias de ginásticas e esportes e no sistema de yoga. Então você vai ter a busca desse equilíbrio mente e corpo em hospitais, incluindo-se, claro, a questão da saúde trazida pela psicologia, especificamente psicologia junguiana, descartamos qualquer relação com psicologia cognitiva, psicologia freudiana, psicologia lacaniana, certo? Essas psicologias são todas fundamentadas ainda no reducionismo racionalista da sociedade, materialista. Então você pode encontrar condições de atuar como um bom instrutor de yoga em hospitais, em centros terapêuticos, até mesmo em academias de ginástica e esportes, porque também estão buscando, de alguma forma, indiretamente, esta harmonização, esse equilíbrio entre mente e corpo. Né? Então, se você entrar ali com aquela configuração do ambiente, vou dar uma aula no hospital, vou dar uma aula numa academia de ginástica, se você entrar com essa configuração mental, você vai atuar como um professor de exercícios físicos ou como um professor de reabilitação. apenas. Mas se você entrar como aquele que vai transmitir o processo de autodesenvolvimento dos pacientes, ou dos alunos, ou dos esportistas, a transformação realmente vai ser efetiva. Então, é nesse sentido que nós temos que compreender a questão do mercado do yoga e como atuar como um bom professor de yoga dentro desse mercado, sem ser engolido por esse mercado, sem ser, de certa forma, coibido, né? Perder a nossa característica como professor de yoga para se tornar um, assim, um professor comum que vai lá, trabalha, recebe. Por isso que a ideia de um professor de yoga é ser um yogi. Então ele vai ter essa conduta, novamente, abhyasa, essa disciplina, a todo momento na sua vida. Essa é uma grande diferença, né? E então, o yoga busca, os angas, né, as etapas do desenvolvimento do yoga, buscam este equilíbrio, essa harmonia entre mente e corpo. Nós podemos também classificar as séries de yoga em séries de força voltadas para o corpo-mente, séries de tratamento voltada para o equilíbrio de koshas e nadis. Então, uma série mais forte é justamente para trabalhar o corpo. Lembramos novamente de Patanjali dizendo que Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga Sthira Sukha Asanam. Né? O asana é firme e confortável. Então, se você vai fazer um trabalho forte, uma série forte, tem que entender que essa série deve ser direcionada para um trabalho mais corpóreo, para que através do trabalho corpóreo a pessoa desenvolva uma percepção mental. Se for uma série de tratamento, temos que partir das condições que esse aluno está. As condições que muitas vezes podem impossibilitá-lo de fazer as posturas da série de força. Então você vai ter uma abordagem já não mais mente-corpo, mas koshas nadis. É o campo energético que você vai estar trabalhando com mais ênfase. Entende? Então, compreender o aspecto de anamaya, pranamaya, manamaya, vijnanamaya, anandamaya, koshas. Porque é nesse campo que nós vamos trabalhar a questão terapêutica. Compreender como o fluxo respiratório está atuando, o fluxo vital está atuando nos nadis. Compreender o equilíbrio dos nadis principais. E também ele apresenta a série de espiritualidade. Então, série de força, série de tratamento, série de espiritualidade. Série de espiritualidade visa a realização do self, a realização do ser, o desenvolvimento interior, o desenvolvimento da consciência espiritual. Então, é nesse aspecto que vamos entender o yoga de uma maneira mais completa, entendendo o yoga como algo que vai ser aplicado para o trabalho mente-corpo, vai ser aplicado para o trabalho de koshas, nadis, vai ser aplicado no trabalho de autodesenvolvimento do self. Entende? Krishnamacharya também vai enfatizar o trabalho de autoestudo, de autoconhecimento. Isso já considerando as questões presentes nos três métodos, nas três séries, ok? Mas ela vai ser muito mais desenvolvida na série de espiritualidade, desenvolvimento do self. Esse autoestudo, então, é justamente para se prevenir o mal da prática, que trará os impedimentos na vida, visando ganhar conhecimento pelas escrituras, Um bom professor, ele vai transmitir sempre instruções, conhecimento, reflexões, não da sua cabeça, não da sua especulação, mas das escrituras. Entoar mantras sagrados, ensinar o conhecimento da vida plena. O conhecimento da vida plena, o conhecimento da vitalidade do corpo, da vitalidade da mente, da vitalidade do intelecto, da vitalidade da consciência, né? A vida plena. Também, além do autoestudo, nós vamos entender a importância da rendição. Algumas anotações aqui importantes. Eu queria só ressaltar aqui mais um ponto, ainda relacionado às séries. Podemos compreender que as séries de força, elas requerem asanas, mais asanas. Do que numa série, por exemplo, terapêutica, e do que numa série espiritual. Porém, na série de força, os pranayamas são mais intensos ou mais em número, maior em número do que os asanas. Certo? Então, numa série de força, montando uma sequência para uma academia de ginástica, por exemplo, para um atleta, para pessoas comuns, pessoas que não estão interessadas em abordagem terapêutica ou em abordagem de desenvolvimento espiritual. Você vai fazer séries onde tenham asanas e um número maior, pranayamas, mas tem asanas. Existe a necessidade dos asanas, mas esses asanas são conduzidos pela consciência respiratória, pela aplicação de pranayamas. Então, vamos supor que você coloque ali sete asanas numa aula. O ideal é você desenvolver durante essa uma hora de aula, em sete asanas, respiração consciente, do início ao fim, e aplicar, no mínimo, cinco pranayamas. Cinco momentos do mesmo pranayamas, ou cinco pranayamas diferentes, técnicas diferentes respiratórias. Entendeu? De cinco a sete. Você vai dar intervalos em um asana e outro. Aplicar um pranayama, bástrica ou ujjayi, trabalhar durante a aula toda uma sequência consciente da respiração ujjayi. Nesse sentido, na série terapêutica, são usados asanas, mas asanas simples, adequados à condição do aluno. Então, asanas fáceis e mais pranayamas. Certo? O foco será mais voltado à questão dos pranayamas aplicados em asanas simples, asanas acessíveis, asanas fáceis para a prática do aluno. Na série espiritual, usa-se poucos asanas. É mais uma prática meditativa, direcionada pela respiração. Então, o pranayama ele vai apresentar, ou vai estar presente, tanto na série de força, quanto na série terapêutica, quanto na série espiritual. E a prática do pranayama na série espiritual, através da prática meditativa, visa chegar ao estado de samadhi, compreendendo aqui samadhi, então, como essa consciência plena. A ideia de mindfulness, consciência plena, mente plena, presença plena, vida plena. Dentro da ideia dos angas aplicados no yoga, nós entendemos então que o aspecto de yama e niyama são importantíssimos. E segundo Krishnamacharya, ele coloca realmente algumas considerações que devemos aqui tratar agora. A primeira delas é em relação a yama e niyama. Yama, de maneira muito simples, Krishnamacharya coloca como a restrição do mau comportamento que condiciona a mente, no não restabelecimento do equilíbrio com o próprio ser. Então, tudo aquilo que acaba condicionando o nosso comportamento mental, ou até mesmo o comportamento físico, na cognição, que atrapalha o nosso restabelecimento, o nosso autodesenvolvimento interior, deve ser restringido. Isso é yama. É tirar aquilo que é desfavorável para a sua vida de autodesenvolvimento, para a sua vida plena. Dentro do yama, existem os subconceitos, os conceitos que compõem o yama, os conceitos que vão ser importantes a esta restrição do mau comportamento ou do comportamento condicionante da mente. Veja que Yoga Sutra começa já num trabalho de abordagem psicológica. Isso aqui tudo é abordagem psicológica do yoga. Ahimsa, primeiro, não violência. Evitar, restringir a propensão a ser violento. Não no sentido de ser pacífico, de ser, assim, indiferente às coisas, mas no sentido de compreender que cada ser é um ser de vida plena. Um assassino também é um ser de vida plena. Porém, se ele foi, ou se ele é, ou se ele atuou como um assassino, ele deve ser, sim, julgado por condições que tenham esta habilidade, esta propriedade, ou esta autoridade. Em última análise, autoridade divina, lei do karma, entende? Agora, compreender que toda essa cobertura que envolve aquela alma, ela é pura, por mais incrível que possa parecer. Então, não é uma demagogia dizer ainda a questão da violência, não ser violento. A violência que Arjuna teve que aplicar no campo de batalha foi uma violência de não violência. Entende? A visão material é que foi violenta. Participar de uma batalha, ter que matar, ter que combater. Mas quando você entende a questão do Dharma, a ação dentro do Dharma é a ahimsa. Então, aceitar, aplicar a não violência, evitar a violência pura e simples. Né? Satya, honestidade. Satya se refere a ser honesto. Ser fiel. Ser honesto. Primeiro passo, consigo. Não se enganar. Não se permitir as falhas que tiram nossa determinação, que tiram nossa disciplina. Não se boicotar. Saber muito bem o que você quer. Seguir e ser honesto. A ideia de... Está ligado à veracidade. Sem dúvida alguma, ligado à veracidade. Né? Asteya, não roubar. Isso aqui é muito claro. O yoga não rouba. Roubo pertence a uma classe muito baixa da humanidade. Entende? Abaixo de shudras, abaixo de pessoas que não têm escrúpulos. Entende? O yoga, ele deve desenvolver qualidades brahmínicas, qualidades elevadas, qualidades baseadas em valores elevados, valores espirituais. E o roubo não é uma atitude, diríamos, espiritualizada, de valores, ou de uma cultura espiritual. Diga-se isso sobre, por exemplo, questões de invasões de terra, né, invasões de propriedade, né, tirar o direito de posse de um proprietário. Isso aqui é tudo uma questão assim, muito ilusória, uma questão muito efêmera da realidade. E as pessoas se atêm em questões muito pequenas, muito triviais. E quando se identifica de maneira exagerada e perde-se o controle, perde-se o referencial do que é certo, do que é errado, você acaba cometendo esses deslizes, esses comportamentos condicionantes da mente. Então, o roubo é uma coisa que deve ser restringida pela raiz. que também é um tipo de violência. E é uma quebra da honestidade. Brahmacharya. Brahmacharya é compreendido como celibato. Mas não é o celibato puro e simples, o celibato sexual. É uma conduta. A mente, ela tem a tendência a pensar coisas inúteis. O Brahmacharya é aquele que conduz os pensamentos para aquilo que é essencial na sua vida. Certo? Então não é apenas um celibato sensual ou sexual. É um celibato do ato de pensar. Se você não alimenta pensamentos, você não vai ter atos. Certo? Então, o celibato, ou a vida celibatária, é a vida daquele yogi que usa seu tempo, usa seus pensamentos para coisas essenciais, para ações essenciais, para atos essenciais. Entende? Então, se em algum momento da sua vida for essencial, por exemplo, a procriação, é óbvio que ele está ainda em celibato. Certo? Uma questão muito, assim, essencial. E até mesmo a sua compreensão. A palavra brahmacharya significa aquele que ensina o que vive. Aquele que ensina o que compreende. Né? Brahma, espiritual, acharya, aquele que ensina sobre o plano espiritual, sobre o conhecimento espiritual. Então não tem como alguém ensinar conhecimento espiritual se ele vive enredado nos condicionamentos mentais voltados à gratificação sensual, gratificação sensorial de nível mais baixo, lá do Muladhara Chakra, Swadhisthana Chakra. Entende? Então, Brahmacharya está ligado a essa questão da transmissão do conhecimento espiritual. E essa transmissão só é possível devido à sua disciplina, à sua condição disciplinar da mente, de não deixar a mente vagar por campos do pensamento que são nocivos ao seu autodesenvolvimento interior. Depois, finalizando a ideia de yama, nós temos a parigraha, ou a possessividade, a cobiça. Você ter um controle sobre aquilo que é seu, aquilo que você merece. Não querer ter mais do que você realmente precisa. Não é uma ideia assim, dentro da visão socialista, certo? Como eu falei, a questão política, ela é envolvida pela filosofia do yoga, mas ela não se curva à sociologia ou às questões sociais. Entende? Então, compreende-se que você pode ter o que é necessário. O yoga não é contra a ideia do capital, não é contra a ideia do capitalismo, não é contra a ideia do desenvolvimento econômico, do progresso econômico. O yoga vai de encontro à parigraha, que significa o consumismo, a ideia do consumismo desenfreado, a ideia da doença do consumo. Isto é a parigraha. E também a doença, uma das doenças nocivas que nós vamos tratar ainda no outro podcast, que é a cobiça, a inveja. É justamente isso que significa parigraha, ou restringir essa propensão a querer sempre mais e mais e mais, a possessividade que vai alimentar a cobiça. E a cobiça é um dos nossos grandes inimigos, um veneno que está realmente corroendo nossa consciência. Certo? Então, pela prática destas restrições, né, o corpo e a mente param de adoecer. Adoecer como? Criando obstáculos à vida plena, criando dificuldades de se desenvolver plenamente. E desenvolvimento pleno significa desenvolvimento espiritual. Não é somente desenvolvimento material, desenvolvimento físico, desenvolvimento corpóreo, desenvolvimento sensitivo, mas desenvolvimento espiritual. Ao se desenvolver espiritualmente, você vai se desenvolver por inteiro, se desenvolver plenamente. Certo? Depois, o segundo anga, É niyama. Niyama é a execução ou cultivo de hábitos saudáveis a esse conceito de vida plena. Vamos entender também vida plena como prayatna, o esforço vital naquilo que é essencial para a sua vida, para o seu desenvolvimento espiritual. Vida plena, prayatna, jivana. Né? Niyama, então, em oposição ou em composição a yama, que é a restrição, niyama é o cultivo. Um restringe, o outro cultiva. Então, o que nós vamos cultivar como yogis? A limpeza, certo? A alimentação limpa, o prazer limpo, um esporte limpo, o banho, o cuidado com o corpo, o cuidado com a mente. Você pode entender, a alimentação, né? Você está ingerindo alimentos, se esse alimento não for um alimento adequado, um alimento que esteja livre de rinça, de violência, você está colocando sujeira dentro do seu corpo. E essa sujeira, essa substância sutil vai atuar na mente. A mente vai ficar poluída. O prazer, se você ingere ou cultiva ou pratica um tipo de prazer doentio, vai trazer sujeira para dentro da mente, vai tirar a limpeza mental. No esporte também, né? Acaba tendo também essa conotação de uma impureza interior. Por exemplo, um esporte que cause ou que estimule a violência, um esporte que estimule a rivalidade. Entende? Se a pessoa não tem uma pureza, não tem uma limpeza mental, essa rivalidade vai se tornar parte da sua vida. E ela vai ver todos como rivais. Isso é uma questão cinética muito usada, inclusive em artes marciais. Professores sérios de artes marciais cultivam muito esse aspecto da limpeza, muitos desses aspectos de niyama, o que deve ser praticado, como deve ser cultivado a prática das artes marciais. Da mesma forma, o que deve ser evitado em yama. Contentamento. Esse contentamento é algo muito, muito único do ser humano, santosha. Santosha é satisfação interior. Ser otimista e se sentir feliz, ser otimista. O pessimismo é uma mancha na consciência do praticante de yoga. Sabe, o pessimismo, o professor de yoga, ele tem que conseguir fazer com que o aluno quebre essas barreiras pessimistas, essas barreiras que tiram a sua vitalidade para a prática de yoga. Depois vem austeridade, tapas. Austeridade que é fazer o bom uso do corpo, sem muito esforço. Sem muita exigência, ou melhor, sem pouca exigência, entende? É fazer um bom uso do corpo, não fazer usar o corpo para coisas débeis, para coisas inúteis, para coisas que não vão trazer um engrandecimento do desenvolvimento espiritual. Engrandecimento não no sentido de engrandecer algo desnecessário, algo inútil, mas um engrandecimento no sentido de dar valor à sua prática de desenvolvimento interior, né? Então, fazer sim exigência, exigir do seu corpo, é disciplina. Muitas vezes o corpo vai cair no modo da ignorância, em tamaguna, vai ter preguiça da prática, não vai querer praticar, não vai querer estudar, não vai querer se dedicar. Então, nesse momento é necessário esforço. Ou uma exigência, certo? Porém, também um esforço excessivo, um esforço que vai apenas trabalhar a musculatura do ego. Isso deve ser aplicado com austeridade, você evitar isto. A tendência muitas vezes é de você querer ver o resultado físico imediato. E isso muitas vezes aparece ali na musculatura, numa questão ainda muito corpórea. Então isso é, ou deve ser, cultivado no sentido de restringir. Aí entra uma questão restritiva do aspecto apenas físico. Também ser austero no que você se alimenta. O que você come? Quanto você come? Quando você come? Certo? E esse ato de comer, como austeridade, vamos entender ingerir. Então, o que você ingere? Quando? Quanto? Quanto de televisão você assiste? Quando você acessa a internet? Quantos vídeos você vê no YouTube? Entende? Coisas desse tipo. Tudo que você está interagindo no mundo físico, no campo físico, está, de certa forma, gerando ondas, vrittis, na sua mente. E se esses vrittis que estão sendo gerados são de fontes negativas, fontes ruins, fontes que vão deixar a sua mente mais agitada do que mais pacífica, você deve aplicar a austeridade de negar esse tipo de ação, esse tipo de cultivo. Então, cultivar a austeridade significa fortalecer essa restrição toda dos yamas. Depois nós temos o autoestudo. Assim nós completamos aqui a ideia de cultivar o autoconhecimento, não? Através das escrituras. Swadhyaya. Swadhyaya é o autoestudo, o autodesenvolvimento através do conhecimento. Isso visa prevenir o mal, né? E os impedimentos que surgem na vida. Ganhar conhecimento pelas escrituras, através da intuação de mantras sagrados, e também ensinar o conhecimento. Então, à medida que você ensina, esse é um papel muito importante para a nossa ideia de sermos professores de yoga, é justamente isso. O ensino do yoga também é um processo de autoconhecimento. Você vai se melhorando, vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando nesse processo de ensinar. E você não vai ensinar o que é falso. Você deve ensinar aquilo que é real. E para ser real, aquilo que você vai ensinar, você deve praticar. E não praticar algo especulado, mas praticar algo que já é ensinado por uma tradição. Entende? Então, isso tudo conduz. É como você entrar numa cápsula onde vai sair dessa cápsula transformado. Entende? Então, o estudo das escrituras, a prática individual e o ensino, tudo supervisionado, tudo orientado, tudo guiado por um mestre, aí entra o papel do guru, que é muito importante, vai te conduzir à realização de prayatna, jivana, a vida plena, a consciência plena, o seu desenvolvimento espiritual. Depois, por fim, entra rendição, ijvara pranidhanam, que é a compreensão do Criador e mantenedor da grande árvore da existência universal, da grande criação, né? Que supre todas as existências individuais do universo. Tudo, todos os seres estão sendo supridos em suas necessidades por esse Criador Supremo, o Ishvara. Não tem formigas morrendo de fome, não existem elefantes passando fome nas savanas. Todos os seres estão sendo nutridos. Essa ideia de escassez é uma grande ilusão do homem moderno. Entende? Vida simples, pensamento elevado. Isso é o que resume essa atitude de rendição ao Supremo. Nem todos podem desfrutar das mesmas condições do mundo, mas todos podem desfrutar da árvore e seus frutos na alma, na espiritualidade. Entende? Então, o yoga, dessa forma, ele se apresenta no seu aspecto de rendição como algo que é aberto a todos. Não é restrito a uma classe, não é restrito a um grupinho, não é restrito a uma, assim, uma elite. Entende? Por quê? Porque o yoga não vê essa questão. Um verdadeiro professor de yoga não vai olhar para o tipo de roupa que o aluno está usando, sua marca, não vai olhar para o tipo ou a marca do carro que ele está chegando ali para a sua prática de aula, sua aula. Não vai observar, assim, questões mundanas. Não vai fazer discriminação, não vai, assim, de certa forma, não discriminar, mas fazer menos, dar menos atenção a uma pessoa um pouco mais carente, de repente vem para aula. Numa aula de yoga, um professor ele vai poder, esse é um bom professor, esse é um professor sério, sincero, honesto, ele vai colocar desde uma pessoa muito humilde até mesmo um grande empresário, uma pessoa bem-sucedida materialmente. Ele vai unir esses dois e vai conduzir a aula da mesma forma, porque o foco não é corpóreo, o foco não é social, o foco não é econômico, o foco é espiritual, desenvolvimento interior do aluno. E ambos têm condições de terem o mesmo desenvolvimento. Para isso, é necessário quebrar alguns condicionamentos. E esses condicionamentos são quebrados já nesse início aqui de Yama e Niyama. Podemos ainda tratar rapidamente sobre os benefícios de Niyama, né? Primeiro que ele esses benefícios são fundamentais, essenciais, necessários para o estilo de vida moderno que o homem moderno, desconectado da natureza, não somente da natureza, termos ecológicos, mas também da sua natureza espiritual, da sua natureza interior, da sua natureza ontológica, da sua natureza consagrado, certo? Esses benefícios visam sanar estas doenças modernas do homem, né? Primeiro é purificar o corpo e a mente, remover os hábitos ruins e condicionamentos da personalidade. É um dos benefícios de Niyama, né, do cultivo. Segundo benefício é favorecer o otimismo, a felicidade e o humor. Não é ser bem-humorado, não significa ser assim, bobo. Uma pessoa bem-humorada, uma pessoa inteligente, uma pessoa que não dá trégua para as misérias que a mente cria, né, o pessimismo, o lado negativo, a lamentação. Não. Ser uma pessoa bem-humorada, tirar um bom proveito das situações ruins. E tirar um bom proveito não é se dar bem, mas sim dar risada. Entender que tudo passa. Entender que isso é uma grande lacuna da nossa capacidade de ter consciência plena. Os problemas, na verdade, são isso. Uma lacuna onde a sua consciência se desvia do foco. Quando se desvia do foco, você observa assim o problema. Quando você recobre a sua consciência e vê esse problema, é apenas uma transição dessa condição fenomenal da realidade nesse momento. Mas esse momento passou. Eu não vou ficar preso a um fenômeno passado. E esse fenômeno passado surgiu justamente pela lacuna que eu dei à minha consciência, de desviar o foco do essencial. Entende? Claro, uma análise metafísica assim do problema, né, em geral. O terceiro benefício do Niyama é reduzir toxinas, impurezas, né, recobrar a saúde do corpo e da mente. Tá ligado? A questão da alimentação, a questão do que você ingere, como eu falei. O quarto benefício de Niyama é a realização do ser, a realização de Deus e a essência da vida e da realidade. Olha só a importância de se cultivar o Niyama. E cultivar o Yama é cultivar o yoga, culturar o yoga. Yoga, cultura, cultura do yoga. Então, daí o verbo culturar, culture yoga. Yoga, culture, né? Assim, uma declinação aí linguística da palavra cultura. Então, você cultuando a essência do conhecimento do yoga, você vai desenvolver essa realização do seu ser, o desenvolvimento da sua relação com Deus. E isto é um grande benefício do Niyama para o homem moderno. E o quinto é remover o falso ego, a identificação ilusória do ego, que é o mais difícil e que é o que não se encontra na prateleira das farmácias, não se encontra em consultórios médicos, entende? Nenhum médico vai solucionar esse seu problema, meu amigo. Sabe? Um bom psicólogo vai te orientar, mas é necessária a sua prática, a sua dedicação, o seu esforço, colocar vida, colocar foco nesse objetivo. Se você não tem esse objetivo de liquidar a sombra do que você realmente é, não vai ter condições de remover o falso ego e vai continuar a sofrer e a sofrer e a sofrer. Então, Niyama, na verdade, visa aliviar, ou dependendo do esforço, da dedicação do aluno, do professor, liquidar, eliminar o sofrimento da vida. E não eliminá-lo fisicamente, fenomenalmente, mas eliminá-lo da consciência. O problema, o sofrimento, a dor, a tristeza continuarão existindo, mas a sua consciência, ela não é mais refém desses elementos, assim como não é refém da sociedade, não é refém da política, não é refém da economia. Isso tudo faz parte, são elementos da nossa consciência, onde nossa consciência atua e não onde nossa consciência se rende. A nossa consciência se rende à Ishvara, ela não se rende a esses elementos fenomenais do mundo material moderna. Em Yama e Niyama, encontramos aspectos terapêuticos. Como eu falei, Yama e Niyama já inclui, já introduz na prática do yoga o campo aplicativo da psicologia do yoga. Então já é um aspecto terapêutico, né? E é importante ser trabalhado isso em aula. Certo? Mesmo no campo da, ou mesmo no trabalho, né, na aplicação da psicoterapia, por exemplo, né, esses elementos de Yama e Niyama são essenciais na psicologia. Então, na prática do yoga, é necessário enfatizar, é necessário aplicar como meio de condução didático, do ensino, da aula, esses elementos de Yama e Niyama. Porque é o que vai introduzir a prática ou a aplicação prática da psicologia do yoga numa série de yoga, mesmo que tenha ali muitos asanas sendo praticados. Para isso, então, temos que temos as dietas, os conceitos de bioquântica ou da quântica biológica do corpo, temos os esportes, temos qualquer tipo de atividade onde nós podemos inserir esses conceitos de Yama e Niyama. E assim o aluno começar a trabalhar além do aspecto físico, dentro do seu aspecto psicológico. Pois nós vamos ainda dar continuidade a essas observações de Krishnamacharya sobre o yoga. Mas por hora são essas duas abordagens, Yama e Niyama. Espero aí que tenha favorecido, ajudado a esclarecer alguns pontos essenciais da didática, do ensino do yoga. E bons estudos. Estamos à disposição para dúvidas. Muito obrigado pela atenção. Om Tat Sat.